BLC3, Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3, Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radioboanova.pt. BLC3, Ciência no Interior. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um espaço BLC3, Ciência no Interior, um programa realizado aqui na Boa Nova, em parceria com a BLC3, o Campus de Tecnologia e Inovação, localizado em Lagarce da Beira. Hoje comigo tenho Maria Moura, uma jovem de São Romão, do vizinho Conselho de Ceia, mas que já integra a equipa da BLC3. Trata-se então de Maria Moura. Olá, Maria, boa tarde, seja bem-vinda à Rádio Boa Nova. Olá, muito boa tarde. A Maria, portanto, é uma jovem de 24 anos, pode falar-nos um pouco mais de si, Maria, como é que foi o seu percurso académico, falar um bocadinho de como também, depois vamos falar também de como chegou à BLC3, qual é que foi a sua formação? Sim, eu tirei o curso de Artes Plásticas e Multimédia na Escola Superior de Educação de Viseu, do Instituto Politécnico de Viseu. E após ter terminado a licenciatura, que foi em junho de 2016, vi nas redes, através das redes sociais, que a BLC3 estava a promover os estágios de verão. Na altura nem era muito direcionado para a minha área, mas decidi arriscar e mandei o meu currículo a propor então fazer o estágio de verão. E esse estágio de verão dizia que não era muito para a sua área, tratava-se de quê na altura? Na altura era mais direcionado para a área dos laboratórios e assim, não tanto para esta vertente. Ou seja, para a investigação, sim, não é? Mais para a investigação. Mas de qualquer forma candidatou-se e até correu bem. Sim, depois em julho telefonaram-me a perguntar quando é que eu poderia iniciar e eu disse que estava pronto, tinha disponibilidade imediata para começar e comecei no dia 1 de agosto. Muito bem, em estágio? Sim, em estágio de verão, sim. Era voluntariado. Voluntariado. Sim. Já vamos então perceber como é que de um estágio de verão a situação evoluiu na BLC3. Maria, sempre teve jeito para as artes plásticas e multimédia? Sim, mas foi com o passar dos anos que também fui criando mais esse gosto. Algo que gosto de fazer em particular? É, aquilo que eu faço diariamente é o que eu mais gosto de fazer, a parte do design e da multimédia. Muito bem. É aquilo que eu mais gosto. Por isso seguiu esta área, não é? Na Escola Superior de Educação de Viseu, acabou por não ir para muito longe, ficou por aqui. Eis então quando vê esta oportunidade para um estágio de verão. Foi então solicitada para comparecer e correu tudo bem, Maria? Gostou? Sim. Como é que foi essa experiência? No início ainda foi um bocadinho a medo, porque era o meu primeiro contacto com o mundo do trabalho e acho que também por isso é muito importante. Então, os na altura estágios. Tinha 21? 21, 22, 21, mais ou menos, 22? Sim. Pronto, eu nunca tinha trabalhado na minha área, tinha acabado de tirar a licenciatura e também o meu objetivo era um bocadinho ter este primeiro contacto com o mundo do trabalho, porque no início uma pessoa está sempre receosa, se é capaz, não é capaz. Mas sem haver uma oportunidade é sempre difícil de comprovar. Sim. E neste estágio de verão foi logo desempenhar trabalho da sua área? Sim, exatamente. No início eu comentei com alguns colegas meus que ia começar a fazer no verão, no mês das férias, um estágio. Alguns ainda me disseram, normalmente esses estágios é para ir tirar fotocópias, não se aprende nada. E depois eu deparei-me com uma realidade totalmente diferente na BLC3. Comecei logo desde o primeiro dia a trabalhar na minha área. Já agora, a Maria já conhecia a BLC3? Não. Ainda que resida... Próximo, sim, não próximo, é? Não, é conhecia, longe, não conhecia, porque eu também passava mais tempo, era em Viseu, e na altura foi mesmo através das redes sociais, do Facebook que encontrei. Nem tinha ouvido falar, foi só mesmo nessa ocasião. Sim, foi. E de alguma forma ficou surpreendida quando chegou ao espaço da BLC3. Sim, eu não estava muito bem a contar com aquilo com que me deparei, de um espaço tão grande, com muita gente, não é? E de muitos sítios diferentes, mas tudo uma equipa muito jovem e acolhedora, e então correu tudo muito bem. Então, e como é que a situação evoluiu de um estágio de verão para as suas atuais funções no Departamento de Comunicação? comunicação, marketing. Sim, então, após o estágio de verão, propuseram-me fazer o estágio profissional de 9 meses, como eu tinha terminado há pouco tempo a licenciatura. Eu aceitei, claro, porque estava a ter uma experiência positiva, e após esses 9 meses propuseram-me ficar. Muito bem, quantos jovens não gostariam de ter esta oportunidade, não sim, é, Maria? Sim. Tão perto de casa e a fazer aquilo de que gostam, em um local muito evoluído a nível sim. tecnológico, como é o caso da BLC3. Portanto, neste departamento de comunicação e marketing, não está sozinha? Não. Tem mais uma colega? São mais dois, mais sim. Dois. No início era só eu, mas neste momento tenho uma outra colega também da minha área e um colega meu também, que é o João, que é mais na área das línguas. Muito bem. E a Maria, na prática, o que é que faz neste sim. departamento de comunicação? Então, a minha função na BLC3 é enquanto investigadora de ecodesign. Aquilo que eu faço no departamento de comunicação em conjunto com os meus colegas, fazemos na área da comunicação, fazemos um bocadinho a gestão das redes sociais, todo este envolvimento e esta parceria também com a Rádio Boa Nova, ou seja, tudo o que é comunicado, sim, notas exatamente. De imprensa, o que sai para o exterior é sim. providenciado por vocês. Sim, e depois na vertente do design e de multimédia e do ecodesign, faço, por exemplo, as embalagens, o desenvolvimento das embalagens para os produtos que desenvolvem no laboratório, tudo o que seja divulgação, flyers, cartazes, tudo um bocadinho que vai sendo preciso, e também damos apoio à parte da incubadora. As empresas pronto, precisam normalmente de cartões de visita, até criar os seus próprios sites, faço também os templates para eles, depois em conjunto com a equipa de informática, não é? Muito bem. E é isso, Maria, basicamente. Peixe dentro d'água, não é? Peixe dentro d'água. Sim. Literalmente, portanto, a fazer o que sabe, o que gosta. Sim. E nada, um trabalho nada maçudo, até porque não é o mesmo todos os dias, não é? E é isso que também me cativa muito. E também o que me levou a ir agora para o mestrado na área de comunicação estratégica, porque sentia que era uma parte que me faltava e que podia completar o meu curso, a minha licenciatura. E na BLC3 eu não faço todos os dias a mesma coisa, estão sempre a aparecer coisas novas, e é isso que também me motiva muito diariamente. Este mestrado em comunicação estratégica, portanto, trabalha mais a comunicação com o exterior, mais direcionada para qual é que é a mais-valia deste mestrado? É mesmo na parte da comunicação, da gestão das redes sociais, nas estratégias que podemos implementar mesmo associadas às empresas, mais por aí. Muito bem. Portanto, a Maria, que integra o Departamento de Comunicação e Marketing desde 2016, já lá vão quase 3 anos. É verdade. E o balanço, julgo que, a comprovar pela forma como se está a expressar, sim. É de contentamento. Sim, sem dúvida, sim. Também a equipa com que trabalha é unida, todos ajudam. Sim, trabalhamos sempre em equipa, sim. Muito bem. A Maria agora faz parte deste departamento e nos próximos anos vê-se a integrar esta equipa. Sim, sem dúvida. É esse o seu objetivo? Também está perto de casa, não é? Sim, também tem muitas vantagens. Porque de São Romão, não sei se já teremos dito que a Maria Moura é de São Romão, do vizinho concelho de Ceia, portanto nada longe de Lagares da Beira. Certo, sim. Aos seus colegas, familiares, às pessoas da sua rede, o que é que costuma dizer sobre a BLC3? Este é um local que recomenda? É um local que recomendo. Eu falo sempre um bocadinho daquilo, não muito, mas daquilo que faço na BLC3, e as pessoas ficam sempre muito entusiasmadas e também com muita curiosidade em saber o que é que se ali passa, assim. Porque de facto no interior do nosso Portugal, numa sim. freguesia, não é, como Lagares da Beira, de facto estar ali instalado este campus de tecnologia e inovação, que é frequentado sobretudo por gente jovem, não é, jovens investigadores, sim. É algo que para algumas pessoas pode ser impensável, não é? Sim, nós temos ali pessoas de muitas zonas do país mesmo e que fazem quilómetros diariamente para irem para ali trabalhar. Claro. Sim. No caso, a Maria tem essa vantagem, sim, não é? Que mora perto. Maria, portanto, há bocadinho falávamos em off que hoje acabámos por nos conhecer, até porque já íamos, sim, trocando comunicações, Maria, enquanto parte, elemento do Departamento de Comunicação e Marketing, e eu aqui, enquanto jornalista da Rádio Boa Nova, íamos partilhando algumas trocas de e-mails, até para acertarmos as vindas dos, exatamente, investigadores aqui ao espaço da BLC3 Ciência no Interior. Hoje acabámos por nos conhecer. Exatamente. É? Muito obrigada, Maria, por ter obrigada vindo. Obrigada, eu. A continuação de muito sucesso para a sua equipa, para o Departamento de Comunicação e Marketing e também para todos os outros departamentos e incubadora que constituem a BLC3 Campos de Tecnologia e Inovação, localizado em Lagares da Beira. Muito obrigada mais uma vez, Maria. Nós obrigada. Ficamos por aqui. Até ao próximo programa. Espaço BLC3 Ciência no Interior. BLC3 Ciência no Interior, um programa na Rádio Boa Nova em parceria com a BLC3 Campos de Tecnologia e Inovação, às terças e sextas-feiras, às 19h, na Rádio Boa Nova e em radiobonova.pt. BLC3 Ciência no Interior.